não sou eu que vou falar de paz na terra. Dizer aos homens, deixem de lutar. As armas são cada vez mais uma ameaça para o mundo terminar. Quem somos nós para dizer não queremos guerra? Que a par do amor mais sabemos odiar. Só as crianças que ainda são puras, só elas podem, elas sim podem falar. Será que nós, ao ouvir estas crianças, vê-las correr, a rir e a brincar, temos coragem, pensando nelas, de ainda mais essas armas fabricar? Temos que entrar num acordo de justiça, uma harmonia duradoura a encontrar. E assim felizes como as crianças, nós já podemos essas palavras cantar. Nós não queremos, nós não queremos, nós não queremos a guerra nuclear. Somos crianças, queremos viver. O mundo é lindo e não vai acabar. Nós não queremos, nós não queremos, nós não queremos a guerra nuclear. Somos crianças, queremos viver. O mundo é lindo e não vai acabar. Nós não queremos a guerra nuclear. Somos crianças, queremos viver. O mundo é lindo, ele não vai acabar.